Tu? Tu? Eu, quem quer que escolha? Eles falam de filmes. Tu? Escolhe tu. Escolhe tu. Então, no restaurante mais fino de Nova York, entra o Oliver Reed. E não sei se já ouviram esta ou não, mas perdoem-me se já ouviram esta nota por aí. Entra o Oliver Reed e pede, ou seja, ele entra sozinho e pede ao senhor que está lá a tomar conta das reservas. Ele diz: Oliver Reed, mesa para 5. Mas só está lá ele e ele vê lá no Oliver Reed, Reed. Não, desculpe, não temos nada. E o Oliver Reed volta para trás e pronto, muito desiludido, mas volta lá no dia a seguir e pede outra vez uma mesa para 5. E o empregado, ora, Reed, mesa para 5. Não, desculpe, também não temos aqui nada. Ok, pronto, ele já é um bocado farto, mas ainda a coisa ainda vai lá. Ao terceiro dia, ele entra lá e diz: ah, então, Oliver Reed, mesa para 5. E ele, o empregado já sabe que não vai estar lá nada, mas ele, por simpatia, ora, Oliver Reed, mesa para 5. Não, nada. E o Oliver Reed, olha, desculpe lá, mas eu não me importo de vir aqui. Agora, os meus 4 amigos já estão fartos. Ok. Só pelo esforço. Essa foste tu que inventaste. Fui. O Oliver Reed falava um português perfeito já agora. Sim, exatamente. E ele ia jantar era a bica do sapato, não é? Isso não foi nem Nova Iorque. Não. Não? Essa não percebi eu. Olha, não sei como era português. Que não queres apresentar a pessoa que temos cá hoje connosco? Olá, António. Olá. Para as pessoas. Muito obrigado por terem vindo ao meu programa. Isto é um autêntico. Bom, acho que precisamos de explicar aqui. Uhum. O António Araújo. É meu colega. Olá. No Betamax. Exatamente. Olá. Colega do Tiago no Betamax e que ainda é autor do segundo take. E que ainda está a tentar entrar no ritmo do Escolhe Tu. Olha, e hoje há aqui um verdadeiro crossover de podcast. Eu estou a tentar fazer o mesmo também. Bom, António, obrigado por teres vindo. Muito obrigado pelo convite a este programa. Eu só quero salientar que eu não fiz convite nenhum. Se fosse por mim, não estavas aqui. Fiz-me de convidado, na prática. Não, eu gosto muito de Por acaso, tinhas-me convidado para 2 e depois decidiste trocar um filme por 1. Uhum. Que era bom realmente, então eu perdi o interesse em falar dele. Mas olha, de facto foi daqueles momentos em que eu achei que o Tiago fez uma escolha acertada. Sim. Se querem falar de filmes bons e interessantes, sim. Não é comigo, sem dúvida. Então não achas agora que o filme de hoje é bom e interessante? Não, por comparação com aquele que não fizeram. Okay. Eu estava muito interessado em falar. Então, e se calhar em usar aqui o podcast como o meu sofá do psicólogo para tratar a minha relação com o John Carpenter e do Porquê das Memórias do Homem Invisível. Mas não vou revelar que filme é que não fizeram. Mas este, tu acabaste de dizer. Ah, acabei. Pronto, já entrei no ritmo. Ah, bolas. Mas tens uma relação tumultuosa com John Carpenter? Não, é isso? Com aquele Memórias filme de um Homem Invisível, que se calhar, e eu sei que vocês vão dizer que ele se calhar tem filmes muito piores. Portanto, Village of the Damned é... Está acima para mim. Está um bocadinho acima, okay, tá. Pronto. Tem coisas mais interessantes. Aliás, eu sei que se calhar também é um paycheck, mas ainda assim está mais dentro do género daquilo que ele está habituado a fazer. Este foi completamente fora. Exatamente. E depois, enfim, este programa vai ser sobre... Bem, não, mas agora... É porque o Chevy Chase é completamente creepy. Sim. Só me apetecia dizer: tira as mãos de cima da Daryl Anna, por favor. Acho que o Chevy Chase aí estava a tentar fazer o que o Eddie Murphy mais tarde tentou fazer, ou seja, ele estava dividido entre ser um ator cómico ou basicamente a dividir-se da sua bagagem anterior, de ser um ator cómico e agora tentar ir por caminhos mais sérios. Mas os anos 90 não foram os mais carinhosos para o Chevy Chase, porque depois desse filme ele teve o espetacularmente mau talk show, que foi o The Chevy Chase Show. Não sei se ouviram falar. Nunca tinha ouvido falar. Basicamente era a tentativa, a segunda tentativa da Fox de entrar no mercado late night, depois de terem sacado a Joan Rivers. E aquilo, ele estava super desconfortável. Eles apostaram quase tudo o que tinham nele e aquilo não resultou em nada e ele próprio disse que aquela não era a praia dele. Okay. Foi isso que o tornou um homem amargo e imprestável? Ou não? Eu acho que não foi só isso, mas... Ah, eu também estava aqui. Era, mas isso... já vos ia ouvir só os dois. Era, mas isso são rumores, certo? Rumores... Desculpa. Rumores? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, seu ator. Desculpa. Eu nunca lidei com ele pessoalmente, mas... Ele é meu vizinho. Rumores do género... Eu acho que empresta-me o teu Chevy. Ele não parece ser... O quê? Eu disse, oh, Chase, empresta-me o teu Chevy, porque ele tem um Chevrolet. Ah, não é só porque ele se chama Chevy. Não. Ah, ok. Desculpa. Temos aqui a personagem do Toy Story 2, o Wheezy, connosco. Que no fim tinha a voz do Herman José pois na música. Bom, portanto, trivia aleatório. Não, mas desculpa, deixa só fechar o Chevy Chase aqui. Sim. Rumores porque... São relatos assim, de quem trabalha com ele. Agora, certo, se, quiser, mas... se não quiseres relatos, acreditar... Ok, muitos relatos, está bem. Não é só uma pessoa, ah, ele acordou mal disposto um dia e disse-me... Não, é tipo várias pessoas a dizerem que ele não é uma pessoa muito... Defenderás simpática. Rasmunguice e misoginia qualquer dia, não é? Basicamente. eram outros tempos. Eram outros tempos, é. Chevy Chase é da velha guarda. É, e o Bryan Singer também. Eu sei que não tem nada a ver, desculpem. Mas só em relação ao John Carpenter dizer que se de facto há um mau filme do John Carpenter... É o The Ward. Não, eu por acaso ainda não vi o The Ward. Eu ia dizer, é um daqueles episódios que ele fez para o Masters of Horror, que é um horror completo, que se chama Pro-Life, que é basicamente a versão do Rosemary's Baby feita por uma malta chunga em Portugal. Não sei, aquilo não resulta. Antes de ver esse, para ver John Carpenter para a TV, ainda queria ver o Elvis e o Body Bags, não é? Body Bags e o Somebody's Watching Over Me, é um eu já bom, viste. Que é um bom telefilme. Não, também não vi. É um bom telefilme mesmo. Aliás, enfim, não vamos falar do outro pronto, podcast pronto. Aqui, mas a gente tinha falado em fazer Carpenter TV, mas não sei se está alinhado. Fica aqui a ideia. Carpenter TV, eu vi esse canal, de certeza. Então, olhem, vamos passar então para o filme, que ainda passados 7 minutos, à exceção das pessoas que leram a descrição deste podcast, já, as outras não saberão de que é que nós vamos falar. Já percebemos. Então, podem pensar que se enganaram a carregar no play. Como te atreves a interromper neste podcast? Bem, eu disse um ambiente que... um bocado tenso aqui. Eu já entrei no ritmo, eu disse que já entrei no ritmo, portanto. Iremos falar, ou seja, as pessoas que ouviram desde o início, que são muito poucas, okay. As que ultrapassaram o intro. Exatamente. Porque depois disso, mais ninguém. Era esse o meu objetivo. Porque eu estava à espera de fazer um episódio super curto, porque para quem não esteja a perceber desse lado, estamos a gravar isto perto das 10 horas da noite. Sim, e há quem esteja a perceber. Era, dá exatamente para perceber. Dá o cansaço de porquê? Três homens porque proletários. Porque tu, na pós-produção, vais acrescentar aqui uns grilos durante o episódio todo. É isso. Pá, há grilos que podem ser matinais. Isso também é um bocado de racismo da tua parte, Tiago. Vai-te lixar. Sempre simpático. Isto para dizer que... Pois o Chevy 6... Estás a ver? Por isso que ele diz que o Chevy 6 não é... Ah, é na boa. Que ele não fica-se com a persona. Não, quando diz lá, vá. Vá lá, menino, temos de fechar a loja. Isto para dizer... Que já devem ter percebido que o Oliver Reed entra neste filme. Exatamente, entra neste pronto, filme. Ponto final. E qual é que é o título da porra do filme? Vais dizer? Aninhada. Aninhada. Só para honrar aqui o desejo. Muito bem, muito bem. O título português. Tu ias utilizar o título em português? Agora? Eu tenho aqui os dois. Mas para um título português soa-me a pouco. Devia ser mais Aninhada Alucinante ou Aninhada que veio de outro mundo. É porque é terror, não é? Pois, exatamente. Porque se fosse uma comédia, eram Os Loucos da Aninhada. Não, Os Malandreques da Aninhada. Ou Os Chanfrandões da Aninhada também. Mas é verdade, é Aninhada pronto, do temos David aqui Cronenberg. Cronenberg, quarto filme do David Cronenberg. Visto os anteriores? Vocês viram os anteriores? Só não vi o Fast Company. Eu vi, mas não que possa falar. Vi naquela idade em que não devia ter visto, okay. Em que me traumatizou e agora não me lembro nada deles sem os rever. Mas o Fast Company também? Quando dizes 4 é porque não estás a contar com o Crimes of the Future, não é? Que é um filme que ele fez nos anos 70, que presumo que não tenha estreado comercialmente. Mas é uma longa-metragem. É uma longa-metragem, está listada no IMDb. Eu só trago isto aqui para parecer que sei muito, mas eu na realidade copiei isto do IMDb e não conheço este filme. Mas viste o Fast Company também? Porque é aquele filme atípico do David Cronenberg. Eu sei que é de corridas de carros, mas esse orgulha não vi. Muito. Esse não vi. Mas sabes que esse foi claramente um filme que destoa toda a sua filmografia e percebe-se mesmo que foi feito para pagar contas. Não, não, mas não foi. Não foi? Não. Foi um desaire que acho que é uma paixão não, dele. Não, não, é uma paixão dele. É mesmo. Aliás, então, ele fez isso quando era mais novo. Ele fez Drag Racing. Regresso ao Crash, que também tem motivos. É que eu de facto, assim, é que eu de facto não sou grande conhecedor da vida do David Cronenberg, quanto mais da minha vida, quanto mais a dos outros. Mas gosto muito de vários filmes dele, mais na fase já posterior de aclamação e. Os filmes cerebrais. Por exemplo, o filme seguinte, que é um filmaço que eu adoro, que se chama. Os Escaneadores. Ah, não há título em português. não há título em português. Não, pelo menos aqui no IMDb diz só Scanners. Mas eu acho que é Scanners, é. Eu, pelo menos no DVD acho que também era Scanners. O Scanners, o Videodrome, a Mosca e o Dead Ringers, que é provavelmente o meu filme preferido dele. Tu estavas a falar posteriormente, é este filme que vamos falar. Sim, ou seja, não, que é já. Que ainda é uma fase. Tu não estás a falar da nova fase do David Cronenberg em que o horror está um bocadinho posto de parte. Estás a falar já dos anos 2000 para a frente. Sim, em que o horror está na mente humana. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Século XXI, porque o Existence ainda é mais a fase da aclamação até ao Existence, que eu acho que é um filme que é super desvalorizado, sem grande razão. Acho que é um filme que envelheceu muito bem. Mas já agora. O Existence, que muitas pessoas chamam o Matrix para pessoas inteligentes, não é? Pá, logo pau, mas com arma de barra de cereais, não é? Aquela... mas já agora, esta primeira fase, e especialmente os filmes anteriores a este, nota-se que são filmes de baixo orçamento. Sim. Mas ele, se calhar com a exceção da Mosca, e mesmo assim não sei, houve ali um período em que nunca deixou de filmar no Canadá. E, sim, portanto, sim, sim. Apesar da distribuição nos Estados Unidos. Eu acho que ele nunca deixou de filmar no Canadá. Pois, ok, então confirmas as minhas suspeitas. sendo que depois, a partir da Mosca, ou se calhar do Videodrome, foi quando começou a ter distribuição por majors. Sim, o Videodrome foi assim o primeiro. Sim, o Scanners teve sim, algum. O Videodrome foi. Mas o Videodrome de facto teve um impacto, porque era não só uma grande estrela também a protagonizar, mas também tinha um grande estúdio. Aquela... E o James Woods, não é? E a Deborah Harry. Por isso é que estava. Era a minha piada. Duas grandes estrelas e o James Woods. Seus merdas. Mas então, quando mas é que foi? Há aquela história. Muito... A Debbie Harry vai a um restaurante. Sim. Uma Debbie e uma Harry a um restaurante. Para aí tinha de fazer com a Courtney Love ou qualquer coisa assim. Não, e era mesa para seis. Okay. Mas há aquela história muito famosa de depois de um test screening do Videodrome. Não é a Universal ter distribuído os tais panfletos sim. para o público preencher sim, e depois sim. todos vieram do género de, What did you like about this movie? Nothing, this was trash. E todos eram desse género this is horrible. Que até foi uma reação muito parecida ao que aconteceu antes aqui com a ninhada, pelo que eu estive a ler. Aposto que o Cronenberg adorou isso, não é? Há críticas espetaculares. A crítica do Leonard Maltin diz algo como ela come o seu próprio filho, porque na versão que estreou nos Estados Unidos cortaram o plano em que ela lambia a criança e parecia ainda pior, não é? E crianças a matarem pessoas adoráveis. Uau, que mundo adorável! Logo, zero ali, pumba! Bomb! O Maltin. Bomb! É bomb! O Ebert é que lhe deu ou zero estrelas ou uma deu estrela. Uma estrela okay. Deu uma estrela. Mas quando é que foi já agora, António, porque tu és a pessoa mais nova de nós os três aqui? Sim. Quando é que foi a primeira vez que tu viste este filme? Se te lembras disso? Eu este e os outros que falei. Não tenho memórias específicas. Este também dentro desse, ok. Sim, excepto o Fast Company, esse não viste. Excepto o Fast Company, mas isto foi visto na televisão, provavelmente em alguma sessão, quando dava bom cinema na televisão. Sim, ou quando, nas matinés infantis. Nas matinés de sábado. mas eu já... Enfim, aqui não contei, mas quem já me ouve falar, se calhar já ouviu esta história de que... Eu, aos fins de semana, às vezes ia dormir à casa de uma tia que de repente me deixava ver tudo aquilo que eu não podia ver em casa dos meus pais. Não era deixar ver tudo, até é diferente. Não queria saber. E eu ligava à televisão e era o que fosse. E foi é de certa forma uma grande responsável pela minha dieta cinéfila na altura, e eu atribuo a ela o gostar de John Carpenter, de Brian De Palma, se calhar são assim aquelas referências. Sem ela saber. Portanto, a tua sem tia era bodybuilder também, era. E tinha armas em casa. Mas depois era macha. Não, mas não quer dizer que ela visse, era, deixava-me era ver. Sim. E ela estava lá a fazer as coisas dela e eu a ver aquelas coisas. Ela a tricotar e tu a veres uma mulher a lamber uma criança. Coisas bonitas. E talvez por essa altura, com idade para ficar aterrado e para não compreender nada do subtexto e do que é que estava ali a passar. O outro exemplo que eu costumo contar foi o ter visto o Carrie e aquela cena choque final quando nós, numa certa idade, ainda não temos nenhuma noção do que é que o cinema é e de estar à espera daquilo, que hoje em dia nós vemos a milhas. Sim. E depois daquela tensão toda de ver o Carrie, eu estava completamente descontraído, já estamos na reta final, já tudo acabou, e aquela mão a sair, spoilers, da campa fez-me não conseguir ir à casa de banho sem temer ser apanhado por alguém durante uma semana. Poça. Foi mesmo... Enfim, dizem que não faz mal os filmes porque são coisas que estão no ecrã, mas a mim... Eu ainda hoje tenho medo de sobrancelhas por causa do Dreamcatcher. De sobrancelhas? Porque as sobrancelhas do Morgan Freeman... Ah, pensei são que aquelas... ias fazer isso com qualquer filme do não. Martin Scorsese. Não, mas o Dreamcatcher é... Ou como o Robin Williams chamava, "Those two caterpillars are making love up there." E o Carrie tem dos inícios mais... frontais na história do cinema. Sim. É sim. Verdade, é verdade. E um dos finais que plagueira, há falta. Plagueira. Há falta. Não sei se vocês por acaso leram o livro do Stephen King, do Carrie. Eu sinto que o filme. Eles iam fazer a cena inicial como está no livro, mas depois, no final não vamos filmar. E sinto que o final, para mim, perde um bocado, porque não há aquela questão de isto já aconteceu antes. Uhum. E a questão da casa ser destruída. Das pedras. Porque no início do livro mostra uma situação semelhante a acontecer. E sinto que. Gosto muito do filme, mas sinto que sem isso perde ali um bocado do valor simbólico que aquela destruição repito, tem. Repito, não trocava aqueles créditos iniciais por nada deste mundo. Não estou a falar dos créditos, meu. Não, eu sei, mas o que acontece nos créditos? Tá bem, pronto. Não se pode dizer nada, que o menino fica logo. Bom, então, Tiago, então já que agora queres falar, diz-me lá porque é que escolheste este filme. Entre um espólio tão grande como o do David Cronenberg, porquê a ninhada? Já agora, só para eu perceber. Porque não aproveitar esta oportunidade para rever um filme do qual eu não tinha gostado à primeira. Ok, boa, isso é diferente, porque tu costumas trazer aqui filmes que gostas. Que gosto muito. Ou sim. Que tens medo de que à segunda não possas gostar. Exatamente, mas este foi um filme. Espécie uma entrevista agora. Sim. Esta é a minha resposta mais excitante que vais ter hoje. Sim. Não, é um filme. Então, era assim, mas isto, espera, não. Isto é uma armadilha. Sim. Oh, comendador, não diga isso, comendador. Estamos todos tão cansados. Tive um ataque cardíaco agora. Não, mas diz lá, desculpa. Eu vi este filme pela primeira vez, depois de ver tais obras como A History of Violence, The Fly. E mais? Eastern Promises. O Existence, Dead Ringers? Dead Ringers ainda não tinha visto na altura. Só vi há pouco tempo. Ganda filme. Para mim é o melhor dele. Pronto, isto tudo só para colocar em cima da mesa que tudo o que eu tinha visto, ora, estamos a falar de 2010 do Cronenberg, eu tinha adorado. Sim. E portanto, este A Ninhada não ia ser diferente. Sim. E tal não é a minha surpresa quando eu, já sabendo que era dos mais aclamados do Cronenberg. Ah, é? É, e que um filme muito pessoal e que ele próprio o tem em não, boa estima. Não diria que é um filme muito aclamado, é um filme de culto, não é? Foi valorizado pelo tempo, não é? Nunca vejo este filme ser mencionado num top 10 do Cronenberg. O quê? Sim. Não, é António. Estás aí muito calado. Não, estava a refletir porque na realidade não sei. Estavas a pensar no que é que estás a fazer à tua vida. Mas, na verdade, eu fiquei com a sensação, ao ler as trivias nos sítios do costume, de que este filme tinha tido algum sucesso comercial, pelo menos no Canadá. Não sei se nos Estados Unidos, por causa das recepções que teve, se correspondeu. Mas no Canadá acho que vinha com o selo de de sucesso na altura. Pronto. E terá feito também algum do nome do Cronenberg. Ok, pronto. É o que eu digo, eu não sou o maior conhecedor do início. Mas, por exemplo, do quando uma mão vai para um saco preto e remexe ali nas obras iniciais do Cronenberg, geralmente o que se tira e a peça mais valiosa é o The Brood. Sim. Sim. Pelo menos dos títulos iniciais é o mais sonante. Sim. Pelo menos dos que não têm as estrelas de filmes porno. Não. Mas só no. É o Shivers. É o Shivers, é, com a Marilyn Chambers. E eu depois também queria rever este filme. Ou seja, sim, da primeira vez coloquei o DVD, não gostei, não sei porquê. O que é que o DVD. Qual foi a culpa do DVD, coitado? Puseste o DVD. Nada, só me lembro de comprar o DVD. Estou a fazer Tiago Laranja agora, estou sempre a interromper com. Hilariante. Já foste. Desculpa, vá. Desculpa, eu paro o volume. Para vodka. Não. Ok, bolas. Por acaso tem extras esse DVD? Ou não? Ah, pensava que era a vodka. Não, porque. Porquê? De onde vem esta voz? Angelical. Voz? Espera, estou completamente perdido. Não faz mal. Tem extras o DVD ou não? Ou é só filme e trailer? Espera. É uma pergunta complicada agora. Espera. O DVD nacional não tem extras. Não, mas o que tu tens e compraste e não, meteste no leitor. Ok, pronto. Então eu comprei esse DVD. Sim. Vi-o nesse DVD, a parte mais excitante desta conversa. Sim. E esse DVD, o nosso, sim, como já referi há 2 segundos sim, atrás, não tem extras. Okay. Viva Portugal! Viva Portugal! Exatamente isso que eu estava a pensar. O mais recente... Isso eu atingiu, estou-me isso, a transformar numa atleta. Isso atingiu aí uma nota alta. Fazem um falseto de riso. Não faças. Não. O DVD que eu comprei... Não, olhes assim... O DVD que eu comprei agora... Sim. Tem lá qualquer coisa, mas eu não sei o quê. Ok. Mas portanto, é uma edição estrangeira. É conclusivo esta... Nada. Os 5 minutos mais inúteis. Agora já sabes como é que muitas pessoas se sentem depois de 5 minutos comigo. Okay. Mas vá, meteste o DVD e não gostaste. E porquê? Certo. Isto não te consigo levar para o Tiago 2010. É impossível. A única coisa que posso dizer é que o tempo passou... E ficaste com o filme a remoer... Não, nunca mais pensei, não. O tempo passou e eu vi o Rabbit e o Shivers. Uhum. E esses sim, eu adorei. Ok. E vi-os há um punhado de meses atrás. Okay. Não tenho uma grande distância deles. Sim. De onde estou agora, de quando os vi pela primeira vez. Sim. E portanto achei, por que não? O The Brood acho que é um filme que eu vou gostar muitíssimo agora. Não há como escapar. Né? Pensamento igual ao da primeira vez. E sim, é verdade, eu gostei um bocadinho mais. Um bocadinho. Mas ainda assim, não foi aquela peça essencial que muitos disseram ser. Uhum. Eu percebo perfeitamente. Aliás, eu acho que o filme... Eu tenho a ideia de já ter visto coisas piores do Cronenberg, nomeadamente mais recentes, como Mapas para as Estrelas e assim. Este filme é uma história colada à cuspe que tem um final muito bom. E é assim que eu resumo The Brood em Eu sou uma palavras. Anomalia aqui hoje, então. Porque eu gostei muitíssimo. Ou seja, apesar de ter sido... então podes sair. Muito bem. Queres que eu saia já ou completo só este raciocínio agora? Não podes ir falando isso. Podes completar. Então, nós depois cortamos. Tinha sido o desejo do Tiago, mas entretanto foi a mim. Bem, foi o nosso convidado, António Araújo. Acabamos aqui episódio. Volta cá, força. Toninho, vá. Eu, a única memória que tinha deste filme é aquela inescapável cena em que ela parece uma Lady Godiva a mostrar o seu feto e depois rompe o saco. Bem, estamos a adiantar-nos. Verdade seja dita, ela chama-se Samantha Eggar. Pois é. Eggar, sim, na vida real, não é? A atriz. Aposto que esta ninguém tinha percebido. Pois é, é verdade. Tens razão. Mas estás a sugerir que ela então devia ter metido ovos em vez de sacos. Foi ela a ideia, de, pelo menos, de lamber o feto. Passando de tema. Diz que sim. Mas então só tinha essa cena presente porque é daquelas cenas chocantes e que quando és miúdo aquilo foi tipo um ferro em brasa que fez uma névoa à volta do resto do filme. Mas o filme, pois era isso que eu ia perguntar, se o filme. Manteve o teu interesse até chegar a esse ponto. Manteve, completamente. O filme, eu pelo menos senti que anda ali muito às cegas até chegar àquele ponto alto em que para já temos a nossa personagem principal a encontrar da mesma maneira três cadáveres. Ou seja, acho que o filme nunca mete, e agora eu não conduzo, mas nunca mete a terceira. É uma expressão válida de... Se estiveres em segunda e quiseres continuar com a tua marcha, diria que sim. Obrigado, senhor instrutor. Agora, se quiseres reduzir em segurança a tua velocidade, sim, se estiveres em quarta. Não. Eu quero ir para a frente e quero romper com o saco. Não se estejam a rir. Neste episódio, olha, neste podcast, só se pode rir quando todos os intervenientes apanharem a piada. Dois deles não se podem estar aqui sozinhos. Agora há regras. Podes crer que há. Sim, ao 29º episódio é começar a haver regras. Vocês nunca ouviram a expressão, ou concordam com a expressão, de que há filmes, ou se calhar até é a verdade de todos, que se tu vires um filme em cada década e em cada momento da tua vida, vais ver um filme diferente. Sim, sim. Pronto. E aqui, perdoe-me aqui a presunção de que, tendo filhos, vê-se este filme de uma forma diferente do que não tendo. Ok. E há uma coisa que é imediatamente inevitável, que mal o filme começa, e o filme começa com a cena em que o Art Hindel, não é? Que agora me esqueci o nome da personagem, vai buscar a filha. E há logo aquele elemento protetor contra alguém que, se calhar, contra alguém que devia ser, de certeza, uma fonte de amor e proteção. E, é e portanto, logo aí colocou-me em sentido do ponto de vista das temáticas diferente da marcha. Sim, porque estamos a falar de um drama que, não fosse ele depois sobrenatural ou extra-natural, não sei como é que isto se designa, era logo um drama, porque nós estamos a falar de, a partir do momento em que tu constituís família, tu tens um porto seguro, não é? Sim. E a partir do momento em que tens um lar, tu não queres ter uma força destruidora para ti e para os teus filhos, que são, digamos, as pessoas de quem tu automaticamente sentes um lado protetor, e assim que nascem tu ficas em pânico do agora vou ter que fazer com que isto sobreviva durante a sua vida, a vir do teu próprio companheiro. E logo aí esse foi um tema que me pegou. E o filme, sendo sobre manifestações que vêm do interior, não é? Certo, agora estás a ir não à parte... Não do interior do país, mas do Portugal real. Exatamente. E que chegam e que dizem, oh merda! Era um grande twist se de repente os anõezinhos do filme começassem a falar assim. Eu nasci, que era uma bolha quando nasci, agora já que... E as pessoas, não, para de falar assim, não! Mas isso para dizer que isso é a manifestação do Cronenberg, ou seja, é o divórcio do Cronenberg a manifestar-se desta maneira. Até porque o próprio Cronenberg disse que ele podia ter passado para os Scanners, mas o The Brood insistiu em ser escrito. Sim. Bem, há certas coisas muito interessantes aqui, porque supostamente isto foi completamente o reflexo de um divórcio litigioso onde ele teve que lutar pela custódia da filha. Exatamente. E ele disse, sem qualquer ponta de ironia, que isto era o seu Kramer contra Kramer, o que faz completamente full circle com o vosso programa, não é? Exatamente. O Tiago pensou nisto, obviamente. E ele tem uma citação muito engraçada, dado a forma como o filme acaba, em que ele diz: eu próprio queria estrangular a minha ex-mulher. E, portanto, tudo isto acaba por ser um reflexo muito visceral daquilo que era a própria experiência dele. Exatamente. Portanto, e aquilo que tu estavas a dizer, Tiago, é literalmente neste filme haver uma expressão física daquilo que são as emoções, através de uma pseudo-psicologia ou de uma pseudo-medicina, que também estava muito em voga. No Forbidden Planet. Era isso que ias dizer? Não ia dizer isso. Eu ia dizer que nos anos 70 houve também o New Age, o misticismo. O primeiro filme que me veio imediatamente à cabeça foi The Invasion of the Body Snatchers. Sim. Onde o Leonard Nimoy tinha um papel Ah, pera, estás a falar do Philip Kaufman. Do Philip Kaufman. Estava a falar da década de 70. Okay, portanto, okay. Só vi nada do Don Siegel e o do Abel Ferrara, não vi o do Philip Kaufman. Ah, ok, Kaufman. Então eu recomendo vivamente neste filme que transpõe em relação à versão dos anos 50 para de uma terriola para uma grande cidade. Sim. A ação coloca uma personagem que é interpretada pelo Leonard Nimoy como um psicólogo ali New Age que depois que refletia um pouco as novas crenças da malta naquela década e que depois se revela ser ele já um elemento insidioso que já se tinha transformado a tentar na prática manipular a malta. E depois teve graça porque eu fui investigar. Eu trabalhei para isto. Trabalhaste com afinco, devo dizer. E há uma série de filmes nos anos 70 que de uma forma ou de outra põem em causa a medicina e a psicologia, ou pelo menos usam-na para explorar, porque era um tema muito... Prometo-me que vais dizer o Coma. Vou dizer o Coma, boa, do Michael Crichton, que é... O Andromeda Strain, também? Não, este não tenho na minha lista, mas caras. Aqueles que, entretanto, me saltaram à vista foi o Exorcista, no sentido em que tens... A medicina a tentar intervir num... Quando é a própria medicina que depois no fim diz não vá consultar um exorcista, ou seja, a própria medicina está a descredibilizar-se perante o sobrenatural. Não ser eficaz para combater aquilo que depois, na prática... Tu podes meter os outros, ou seja, lá está, sem o Fast Company, podes meter o Rabbit e o Shivers nesse mesmo saco, porque partem todos da mesma premissa de medicina a dar para o torto. Eu não os ia trazer porque não me lembro bem deles, mas lembro que tem a ver com experiências médicas. Sim, não sim, é? Correm mal. E que um deles até é num prédio em que as pessoas estão exatamente contidas. Exatamente, é só nesse prédio. Sim. É fantástico. Que também, também faz lembrar o Why Rise do Ballard. Que certo, mais tarde. Certo. Mas agora... A diferença entre estes dois é que o Rabbit e o Shivers exploram nus. Bem, podiam-se ter vestido. Bem, eu sei. Eu sei, isso, eu sei isto não era. Eles exploram-nos porque exploram-nos a nós e exploram-nos porque é os dois ao mesmo tempo. Porque são filmes sexualmente pertinentes e ativos, e há a boa maneira do Cronenberg. Há filmes sexualmente impertinentes. É como aquela coisa do sexo gratuito, e qual é o problema? Ok. Não, estava a achar que não achei o Mr. Magoo com o Leslie Nielsen o filme mais sexualmente excitante que alguma vez vi na vida. Então, mas tu não achaste? Mas ouve lá, amor pode, Deus, pode ter havido quem tenha achado. Eu queria só completar aqui esta lista com dois filmes do Brian De Palma, um que eu vi e outro que não vi. Mas caraças, vais dizer o The Fury. O The Fury e o Obsession. Esse já não imagino. Vi ainda nem um nem outro. Independentemente de gostares mais ou menos, era só para realçar esta tendência nos anos 70 para... Ou seja, era um tema em voga. Mas eu se calhar sinto que me devia calar agora e deixar-vos... Não, podes falar à vontade, tu é que és o convidado, tu é que estás a fazer as honras da casa, pelo amor de Deus. Eu não posso opinar muito sobre o filme porque honestamente, como disse e volto a dizer, o que eu conheço do Cronenberg é daqui para a frente. Honestamente, as partes que me interessaram mais no filme são aquelas em que eu encontrei reflexos do que mais tarde já associou ao Cronenberg. E toda aquela visceralidade eu sinceramente acho que a sequência final deixou-me literalmente boca aberta. Fiquei mesmo, ok, então, isto aqui funciona mesmo a sério. Okay. Mas não ignores o que está para trás. Mas o problema é esse, é que ao longo do filme aquilo oscila muito. Eu percebo a historieta toda à volta do médico que tem um método pouco ortodoxo e os clientes pouco ortodoxos, mas não me consigo, não sei, não te consegues relacionar com aquelas personagens, é isso? Sim, o Cronenberg disse que este era o seu filme mais clássico de terror e presumo que mais pessoal e nota-se, só falta ter as pessoas 5 a 5 minutos, outra vez, ou não sei o quê, como é que vamos resolver isto, não, isto está a acontecer outra vez, pronto, não tem assim tantas vezes porque o filme só tem uma hora e meia, mas sinto que, tendo gostado moderadamente do filme, sinto que é um bom pretexto para descobrir que o Cronenberg já desde há muito tempo, não só a partir do muito antes do Scanners, ou mais aquele que as pessoas conhecem, que é o Videodrome, muito antes disso, já ele tinha, já era capaz de fazer algo que está bem, na altura poderia ser considerado lixo e chocante. Uhum. Sim, foi. E isto é uma porcaria, ninguém quer saber disto. Mas houve, inclusive, é quem disse que o filme não tinha nada para dizer, o que é... Sim. Não percebo como é que alguém, mesmo não gostando do filme, consigo olhar para ele e dizer, ok, não, este filme tem absolutamente zero... Mas isso para... qualquer filme pode ter algo a dizer, dependendo do espectador, não é? Há pessoas que podem dizer que o Mr. Magoo é uma grande sátira metafórica à condição da terceira idade na sociedade pós-capitalista, mas, não sei. Mas também seria válido dizer que as pessoas aí estavam-se a esticar e a ver coisas que não estão lá. Sim. E aqui o sucesso é... Tu com a linguagem do cinema dizes as coisas e às vezes as pessoas não poderem até se calhar verbalizar, mas terem apanhado essa mensagem. Sim. Eu sempre considerei o Cronenberg, ou comecei a considerar quando comecei a perceber alguma coisa, que apesar do choque, que ele sempre foi muito cerebral. Sim. E que... Já não casamos hoje. E que havia sempre um suporte qualquer em termos temáticos, Mas sinto é que isso é mais trabalhado para a frente. No meu caso, vou dizer... mais paradigmático para mim será mesmo o Dead Ringers, porque é um filme que lá está, também envolve a questão da medicina, neste caso dos dois irmãos ginecologistas e das coisas estranhíssimas que se passam entre eles, e que levam um nível que acho que nem antes nem depois o Cronenberg conseguiu voltar a atingir, pelo menos do que eu vi. Mas olha que eu vou discordar de ti, respeitosamente, porque eu penso que há um grande tema aqui subjacente ao The Brood, que é o tema do trauma. Sim. Que o trauma que um divórcio... Bem, o trauma em geral. O trauma do divórcio, de ter de deixar a filha, de estar a lutar pela custódia da filha. E há aqui subjacente também, eu já usei esta palavra duas vezes, faz mal, outra vez, subjacente. Associado a isso também o tema da... perpetuação do trauma pela via familiar, ou seja, a família, e lá está, sendo um filme que é o rescaldo ou que tem que ver com a sua própria o seu próprio processamento interno daquilo que foi o seu próprio divórcio, apresenta a família como uma lá está, como o contrário daquilo que nós já falámos há pouco que deveria ser. E então nós temos a mãe da personagem da Samantha Eggers. É a natureza deste mal todo? Sim, mas atenção, eu achei muito interessante o seguinte. Ela diz que, sabe, isto das crianças criam memórias assim, que nascem, que às vezes não são bem aquilo que é verdade. E tu, pronto, ficas naquela ambiguidade do... Ok, será que ela abusou e agora está-se a tentar ilibar? Ou será outra coisa qualquer? Depois, mais tarde, nós temos na sessão com o Oliver Reed, com o Dr. Raglan, não é? Sim. A personagem da mulher a dizer que odiava o pai, não é? Que odiava o pai, e depois o doutor encarnava as pessoas com quem ela estava a falar e ela diz: eu adoro-te, mas tu não fizeste nada. E portanto, ela é vítima do trauma de ter sofrido maus-tratos às mãos da mãe e de ter tido um pai ineficaz. Entretanto, o pai também aparece, tenta intervir, é ele também, portanto, uma vítima da sua raiva manifestada em pequenos seres. E depois, no final, nós temos a câmara a focar o braço da miúda e a ver as manifestações físicas. Em que ela própria vai passar por isso e vai continuar esta... Passou de geração para geração. Esta semente. Deixa-me só acrescentar aí dois pontos. O primeiro, a ironia de Oliver Reed a dizer a outra pessoa... Oh, he's drunk. Coitado do Oliver Reed. E o segundo ponto é que, não sei se propositado ou não, mas estando a falar de um filme que trata muito do espelhar e de passar, e estares a ver as tuas próprias emoções numa outra criatura. Exatamente. Nós temos aqui... E eu sublinho outra vez, não sei se isto foi de propósito ou se sou só eu que também está a querer ver coisas onde elas não existem, uma parecença de cara ou nas feições do nosso personagem principal e do Oliver Reed, estando eles por acaso personagens, ou seja, eles são personagens opostas até lá ao final do filme, onde estão a trabalhar para o mesmo objetivo, que é conseguir salvar a miúda e acabar com isto tudo. Mas tu, ou seja, estás a ver onde é que eu estou a querer chegar? Mete-os lado a lado. E eu acho que achas que os equipar é? Isso aconteceu porque eu devo dizer que vi este filme exatamente antes de começarmos a gravar isto, e como estou muito cansado, às tantas já estava a associar. Olha, parece isso é porque eu estou cansado. Não sei se. Portanto, não estou a concordar contigo, mas ao mesmo tempo é uma pescadinha de rabo na boca. Não estou a dizer que não esteja lá, eu por acaso não tinha feito essa associação. Na realidade, a personagem do Oliver Reed. Nós passamos parte do filme a pensar que ele é um charlatão e que tem, digamos, intenções nefastas. E depois, no final, nós percebemos que ele se calhar até tem uma eficácia sobremaneira que fez com que as manifestações fossem de tal forma que, no caso dela, extravasassem o próprio corpo e que fossem pelo mundo fazendo mal. Eu, de certa forma, na personagem do pai, vi alguém em reação às circunstâncias, a tentar fazer aquilo que uma pessoa normal faria. E repara, e se ele for, digamos, o contraponto do David Cronenberg, ele quer se ia retratar como alguém simplesmente a tentar reagir e como sendo, digamos, o centro da normalidade ali. Não sei. Agora, eu há duas coisas que eu queria também realçar. Uma é que... Vais começar a apresentar este podcast a partir da próxima... Não exatamente, mas vocês calem-me a qualquer altura. Não, fala à vontade. É um gosto. É que eu não tenho grande coisa a dizer sobre o filme, honestamente. Portanto, é bom deixar nas mãos de quem sabe. Pronto, já chega. Ter graça mais daqui a nada. Não, mas diz lá, duas não, coisas. E é também, tal como isto faz o círculo completo com o Kramer contra Kramer, também faz o círculo completo com o Forbidden Plan. Não, com o Fóbia. Ah, que caraças. Com o Fóbia, do ponto de vista da psicologia barata, não é? Faz. Eu pensei no Fóbia enquanto estava a ver o filme. Certo. Não só porque tinha muito, ou seja, há ali um certo mel canadiense a passar nos dois. Mel. Acho que consegue. O quê? Mel canadiense. Qual é? Não gostei muito. Não, tu pintas imagens muito evocativas. Mas é mel canadense, já agora. Ou canadiano, sim. Ou canadiano. Vá, foi uma mistura canadiano. Dos dois. Não, mas pode ser as dois, acho eu, na verdade. Eu gosto do elogio, só para depois me dares uma chapada na cara. Como se estivesses a passar mel canadiense na minha cara. Antes de não, mas lá, há o tal mel. Não, eu pensei a um nível muito mais frontal no Fóbia, por ser também uma produção, e raiz-me parte, não sei, não vou dizer canadiense até ao final deste episódio. É como tu quiseres. Está muito irritado o menino. Mas ok, tu pensaste numa forma temática no Fóbia? Não era uma forma temática, era só naquela exploração da pseudopsicologia, estás a ver, que está no centro do Fóbia, enfim, e que não tem nenhum tipo de contacto com qualquer realidade, não é? É coisa de filme, e que aqui também é coisa de filme, é uma invenção. Sim. Lá está, mais uma vez, pegando num tema na moda na altura, para construir uma história. Mas o segundo ponto que eu queria fazer é que... Ainda não é do Forbidden Planet, eu sou eu que vou falar nele. É assim, eu não vou falar nele porque eu nunca vi o Forbidden Planet. Okay. Mas eu acho, onde é que tu queres chegar, eu também pensei nisso. Eu acho é que já vou querer aprender, mas muito rapidamente só, a gente tem estado a passar ao lado do efeito de ver aquilo que parecem ao princípio ser criancinhas. Exatamente. E depois a terem feições deformadas, e para já, de certa forma, da forma como se vestem, também invoca um pouco o Don't Look Now. Sim, não é? exatamente. E depois são protagonistas. Bem, essa aí também é. Bem, eu não gosto de spoilers, portanto. Certo. Acabei de dizer spoilers. Muito bem, mas. não queres dizer? Queres dizer? Não? Não, já disse. Ok. Mas antes de chegarmos à grande cena choque do feto e tudo mais, também protagonizam uma das outras grandes cenas choque deste filme. Sim, que é a morte no Jardim Escola. A morte no Jardim Escola, com todas as criancinhas a olhar. A sequela do Polícia no Jardim Escola. Exatamente. You licking the baby. Em que matam o Schwarzenegger à paulada. Não, mas a questão é, eu quando começo a ver It's a cena... It's not a tumor. Eu quando começo a ver a cena vejo... Get the job! Ele não disse isso. Imagina ele a dizer isto no Polícia no Jardim Escola. Get to the welfare. Knock, knock. Okay, pronto, desculpa. Get to the maid. Get to the point, é o que estás a pensar. Get on with it. Basicamente, quando começamos a ver a cena, a gente pensa assim, eles editaram de maneira a que os miúdos não estão a assistir a isto, mas de repente a câmara faz um plano em que estão todas as crianças à volta a espreitar, e eu só gostava de saber que tipo de discurso é que foi feito. Eu também pensei nisso. Eu também pensei nisso. Raio de direção é que o Cronenberg deu aos miúdos. Sim. É que estes miúdos podem ter ficado traumatizados. Eles próprios ficaram traumatizados. Bem, é esse miúdo, e depois há a miúda que está a berrar e a chorar no fim, enquanto mãos batem na porta. Mãos, tudo bem. Agora, vês uma pessoa morta no chão, é um bocado. E com sangue. Sim, eles meteram lá. Bem, a miúda está a gritar e a chorar lágrimas, mas quer dizer. Ele vem está a chorar lágrimas e não outra coisa. Não gostas de redundâncias. Adoro redundâncias. Mas só para dizer que aquela cena em que as mãos estão a furar a porta e a agarrar a camisola da miúda era a foto que aparecia sempre na TV Guia cada vez que este filme dava. Era. Eu gostei do pequeno momento de silêncio. Era. Acabei por não conseguir ter graça como tinha prometido, mas já me calei pelo menos. Mas fala lá do Forbidden Planet, porque eu sei onde é que tu queres chegar. Fala lá que estás aí desejoso de deitar. Basicamente, para fora. O Forbidden Planet. Tal como se fosse um feto dentro de ti que tu queres saber. Exatamente, que estou a lamber DVDs do Forbidden Planet agora. O que é que ela terá lambido? Não é? Será que aquilo era sumo de morango? Era maple syrup. Eu já fiz essas perguntas muitas vezes a ver vários filmes. Muitos deles impróprios para serem discutidos aqui. Ou não. Podemos abrir uma porta. Mas o Forbidden Planet, caros ouvintes, para aqueles que continuaram connosco até agora e que se lembram do nosso episódio e do próprio Forbidden Planet, esse clássico de ficção científica também é sobre manifestações e claro, os monstros sexual. Da Id exatamente. Spoilers, eu não vi. Não. Morrem todos no fim. Olha, e voltamos aqui, Mr. Magoo com o Leslie Nielsen e o Forbidden Planet. Isto está tudo parece uma temporada de Game of Thrones, está tudo interno. Não, mas tá, eu, porque aquilo acabou mal, pelo que parece. Eu nunca pensei que a gente acabasse a falar do Mr. Magoo com o Leslie Nielsen. Acabaste de datar este episódio, mas tudo bem. Datei. É pá, as pessoas depois vão estar a pesquisar e vou pôr lá uma tag a dizer Game of Thrones. Vamos ouvir! E depois só ao minuto 45. Boa. Isso é a maneira Roger Corman de os meter. De os meter. Mas, exatamente, eu estava a ver o The Brood e lembrei-me exatamente dessa ideia. Diz que os fones já estejam nos ouvidos. Já está a ganhar. Basicamente, não é. É um bocado um spoiler, mas é. Mas agora, olha, tu é que meteste aqui e agora vais ter de ouvir. Basicamente, o grande cerne do filme para o monstro invisível, os monstros invisíveis que aparecem e atacam os personagens, é que são monstros criados pelo Id. O Id, aquele conceito da psicologia. E é um bocado o que acontece aqui, não é? Porque os bichinhos, os anõezinhos, são supressões. Que não são o Dengoso, nem o Soneca, nem nada. Olha, uma Branca de Neve, mas com estes sete anões atrás. Ou seja, era uma curta porque eles matavam logo a Branca de Neve. Snow White, era com a música dos Metallica, bem. Porque é que os Metallica não têm nenhuma música. Não, que era para ser uma banda sonora. Então vamos meter Slayer em vez de Metallica. Eu estava a falar de Metallica, eu não sei, eu não conheço isso nada. Isso é para meninos, pá, vamos meter Olha, Slayer. Olha, que o Master of Puppets é pesadão. É pesadão, mas eu não estou a ter o contrato. Às vezes, se queres ir mesmo. Eu não estou a falar do Lulu que eles fizeram com o Lou Reed. Ah, que feliz, vamos meter Cannibal Corpse e dá lá um. Olha, põe José Cid e está a andar. E que aqui também, neste filme, os anões também acabam por só se manifestar graças ao pensamento da Senhora dos Ovos. Aos sentimentos. Na verdade é a sua raiva que se traduz. Sim. Mas que o próprio Cronenberg, e eu honestamente agora, isto é uma muleta incrível na trivia, porque eu não apanhei esse detalhe, mas o nome da escola é a escola Krell, os tais o povo alienígena, entre aspas, do Forbidden Planet. Não é alienígena porque nós estamos no planeta deles e nós é que somos os alienígenas. Portanto, um piscar de olhos do Cronenberg ao grande Forbidden Planet. Por acaso não o sabia assim cinéfilo e referenciador. Até porque eu digo isto porque a gente. Tu estavas lá quando nós vimos o David Cronenberg aqui no Saldanha. Não, por acaso não. E ele queria ser, antes de ser cineasta, queria ser escritor, e basicamente ele estava a dizer-nos que nesta fase da vida dele não se estava a ver a realizar mais, porque já tinha dito tudo o que tinha a dizer no cinema, e que agora queria escrever e lançar, ou tinha lançado o seu primeiro romance, e portanto agora tu estás a dizer que ele tem uma referência ao Forbidden Planet, né? Não, mas desta até percebo isso, porque o Mapas para as Estrelas, de facto, era esse foi o último filme dele? Eu acho que foi o último, pelo menos que eu saiba, acho que foi o último. E não está nada na mesa? Eu penso que não. Por favor. Não, mas vão falando aí da não, TV. Claro, esta é a parte do matar tempo, mas enquanto se ouve o teclado eu mato e depois tempo. Uma resposta. Não tem nada, não. Eu não sei se a gente chegou a explicar exatamente, porque eu presumo que haja pessoas a ouvir que possam não ter visto o filme. Sim. Diz que há pessoas que ouvem que os podcasts. Que ouvem os podcasts sem ver os sem filmes. Sem ter visto, não é? Os filmes. Já lá vão 5 anos desde que ele realizou alguma coisa. Desde exato. Bom, ele está a cumprir a promessa, não é? O Carpenter também já vão quase 10 anos, não é? Bem, sim, mas esse é mais numa da amargura do que de pensar que já disse pois, tudo o que supostamente ele agora disse que gostava de fazer um filme de terror assim. Um filme de terror ou um filme de aventuras? Ah, ele disse isso, um filme de aventuras. Quando diz aventuras, um western ou. Disse só um filme de aventuras. Okay. Era bom que alguém lhe desse uns tostões para. Oh, faz lá o teu western finalmente. Um western assumido, sem ter que andar nas sombras e disfarçar-se de outra coisa. Se calhar depois fazia e ficávamos desiludidos. Não, mas tudo bem, mas espera lá, espera lá. Mais valia ter ficado quieto. Espera lá, espera lá. Não, nunca valia ter ficado quieto. Faça isso. É assim, não, eu sei que tu és fã do Ghost of Mars. Espera. Quem é que somos nós para dizer o que é que um realizador deve ou não deve? Não, é a vida dele. Cuidado com o que desejas, é só isso. É que nós não estamos aqui, ninguém está a ordenar nada. Nós, é assim, se tu fizeres uma bela bosta, eu posso dizer, olha, devias ter ficado em casa a comer Maltesers e Smarties e pintarolas do que fazeres isso. Pronto, é a minha opinião, não estou a dizer, podes fazer o que quiseres. Podes fazer o que quiseres. É só que o proverbial, tem cuidado com o que desejas, porque depois vai saber e não gostamos do que faz e ficamos... Eu sei que tu, normalmente, uma mancha no currículo não te mancha o currículo todo, porque tens o resto. Já tivemos conversas. Sim, mas o Carpenter não tem só uma mancha no currículo, não é? O Carpenter tem. É um currículo. Pouquíssimas manchas no currículo. Ah, é? É assim. Eu ia dizer o Homens de uma Memória Invisível, só para verem quão bem é que eu estou. Ok, pronto. Esse pessoalmente eu não conto como uma mancha. O Dark Star também não. Não conto como uma mancha. Pode não ser o melhor dele, mas não. É um filme de Ghosts estudantes. Of Mars. Está bem, é um filme de estudantes. Não, esse definitivamente não é nenhuma mancha. Mas o Ghosts of Mars, já agora, estamos a deambular do The Brood. O Ghosts of Mars foi uma experiência engraçada no sentido em que ele filmou e quando estava a editar, eu não sei se vocês se lembram desta trilha. Quando ele o viu a editar nos extras do DVD, sim. Ele viu a diferença quando estava no ponto A e no ponto Z e foi do ai, eu estou completamente morto aqui ao fim. Não sei se é exatamente isso que eu ia dizer, porque eu não sei se percebi exatamente o que é que queres dizer. Eu não percebi o que é que queres dizer. Não. Ele olhou para ele viu o extra do DVD. Sim. E viu como é que ele estava no início do filme e como é que estava no final do filme. Ok. Não é isso. Não é isso? Ou seja, okay, então vai, ele viu que envelheceu muito a fazê-lo. Não, a questão é, não sei se vocês se lembram do Ghosts of Mars, que eu vi há pouco tempo o filme. A questão é que, não sendo os melhores dele, eu fui ver ao cinema, eu comprei em DVD e já o vi várias vezes depois de ter visto no cinema. E ele tem uns fades muito estranhos. E tem Mas isso já começou no Vampiros. Tá bem, no Vampiros resulta melhor. Esse é um bom filme. Vocês estavam a escapar aqui a coisa central. É que esses fades e essa estrutura não linear do John Carpenter, e eu agora não consigo dizer em que fonte é que eu vi isto, mas foi numa entrevista com o próprio, em que ele diz, eu estava a começar a editar o filme, tal como ele estava no guião, e o filme não funcionava. E ele próprio reconheceu, tem que fazer aqui qualquer coisa. E então aí é que ele começa a desconstruir a lógica temporal. O filme começa a ser flashbacks e flash-forwards, e alguns desses fades era também para disfarçar alguns desses cortes que não eram tão suaves. Não disfarça muito bem, não é? Enfim, eu não sou muito adepto de guilty pleasures, porque a gente ou gosta ou não gosta, mas eu gosto do Não acredito em guilty pleasures. Tu gostas do filme, o Tiago também gosta do filme. É assim, mas somos os únicos dois no mundo. Não. Há várias pessoas. Olha que o público deu 5 estrelas ao filme quando estreou. O Roger Ebert também gostou do filme. Mas quem no público? Não te lembras? Não. Acho que foi o Luís Miguel Oliveira. E o Ricardo Ghost of Mars. Vou já fazer um like na página. Aliás, acho que... Eu não sei, não sei se já não. Já não tô, mas olha, isto, só, isto, isto agora, só para laurear a minha própria pevido. Mete-o para dentro. É muito pequenina, nem a ver. Ela não fala olha, assim. Olha, voltaram. Ao microfone. É, pá, que grande alegria estar aqui no estúdio a assistir isto em primeira mão. Cala-te! Estúpido. É pá, um bocado mal educado essas pevides. Pevide? Um pacote de esparguete. Olá. Isso é o esparguete. Eu, quando o John Carpenter apareceu no Twitter, eu mandei-lhe tipo uma lista com 50 perguntas. Eu adoro o facto de teres pensado que era o John Carpenter que estava a ver os tweets e não um qualquer assessor de marketing ou qualquer coisa assim. Não, era ele. Isso faz-me lembrar sempre o Joe Dante a fazer o podcast e a dizer: tá bem, mas esse... Oh Joe Dante, oh Joe, estás aqui a meter coisas no Facebook? E ele: ah, isso não sou eu, pá. Mas conta. Basicamente perguntei: então, e ficou satisfeito com o resultado final do Ghost of Mars? E ele disse: sim. Eu só disse isso. Acho que sim. Acho, e tu também foste mal criado, não é? Disseste: olá, boa tarde, senhor João. Não, isto tudo bem? Disse: olá, boa tarde, nas primeiras perguntas. Esta já era tipo. As minhas 50 perguntas. Tiveste exato. Tipo 10 anos da tua vida ali à espera. Vou-lhe mandar 50 perguntas, algumas subdividem-se em linhas e são todas fechadas. Resposta sim ou não? Só sei que com isso aprendi que ele ficou satisfeito com o Ghost of Mars e a banda sonora favorita dele era a do Big Trouble in Little China. É uma boa banda sonora. Mas espera. a contar com a música do Scoop the Vils, não. Sim, acho que okay. Devo só dizer, quando bom. Eu estava a dizer manchas, estou a dizer é filmes que não o ajudaram na carreira, percebes? Mas isso da Thing é uma mancha. Pois, eu sei. Eu estava a começar por aqueles que eu não gosto, percebes? E depois ia partindo para. O The Thing é o começo da desilusão dele com os grandes estúdios. Exatamente. Bem, incrível como é que. Não conseguimos deixar o Carpenter de lado. Porque ele merece, porque Carpenter... é um dos maiores, pá. Ele nunca, é um dos nunca maiores. O conseguiremos deixar. Parece que ele morreu. O Carpenter. E amanhã, quando abres o Facebook, John Carpenter, still alive. Mas bom, o que é que têm mais a dizer sobre o The Brood? Não? Ok, então vá, John Carpenter. Acho que... Não, eu só tenho a dizer que gostei muito de o rever ao fim destes anos todos. Pronto, soube-te bem. Pela tua ordem de ideias, se nós vemos este filme com olhos diferentes por termos filhos, então este filme é um caso perdido para mim. Não, atenção, não leves isso à letra. Eu acho que é um bocado até presunçoso a pensarmos nisso. A questão é que, com ou sem filhos, podes vir a mudar a relação. Mas já acontece muitas vezes, acontece com muitos filmes. Isso. Teres filhos? Epá, não? Eu estava a ter um momento sério agora, estava a fazer uma pergunta que genuinamente não, é que a pergunta tinha-me interessado de tal forma que eu nem ouvi o que é que ele disse. Não, e na verdade, independentemente da qualidade dos filmes, às vezes basta haver. Às vezes basta ser sugerido o tema da parentalidade ou relações entre pais e filhos e de repente até ficas emocionado com coisas que é do género: o que é estas coisas molhadas nos meus olhos, estás a ver? Também já fiz essa pergunta muitas vezes. Sim, aliás, agora se voltares a ver Os Morangos com Açúcar também vais sentir muito. Sim, vou. É pá, passamos por bué, emoções bué depressa, né? As drogas e... Eu preciso... Qual é que é a coisa em comum entre Oliver Reed e Morangos com Açúcar? É que eu preciso de estar tão bêbado como o Oliver Reed para ver Morangos com Açúcar. Pau! Logo! E agora esqueci-me do que. Ah, tu preferes ver. Imagina, tens duas opções. Vai sair da geneira. Não vai. Prometo que não vai. O microfone diz que vai. Vai. Porquê é que o microfone tem a mesma voz que a minha. Esquece. Sou tua mãe! Ok. Eu estou-me a rir porque estava a ver. Vi para onde é que ele apontou. Diz lá, tens preferias duas ver opções. Este Aninhada ou o Kramer vs. Kramer? Aninhada duas vezes ou três antes de ver o Kramer vs. Kramer. Okay. Porque eu não os quero ver porque tratam de parentalidade. A questão é que às vezes. Hoje vou só ver filmes sobre parentalidade. Não, a questão é quando lidam com um certo tipo de relação entre pais e filhos. A mim toca-me de uma maneira como nunca tinha tocado. E é aquele chavão do costume, só que é aquele chavão porque é verdade. Estás a perceber? Agora, há também outro tipo de coisas que mudam com a tua perspectiva por causa da tua experiência noutros domínios, não é só neste, não é? E aqui a questão é, eu quando vi isto para aí com 11 ou 12 anos, nunca poderia ter a mesma relação que tive agora. Sim, claro. E eu não estou a também dizer... há muitas relações que eu tive com 11 anos que não poderia ter agora. Mas eu sempre... Eu gosto é do pormenor de ter dito muitas. Já com 11 ou 12 anos este ainda por cima muitas, não é, Tiago? Enfim. Bom, isto tudo só para chegar à conclusão que cada um vai reagir da sua forma diferente, não é? Claro, e é isso que é bonito na vida, cada um gostar de uma coisa diferente e podemos do outro. Todos aceitar-nos. Sim. E sermos tolerantes. Eu gostei desse. Sim, yupi. Até podemos aceitar as pessoinhas que não gostam das mesmas coisas que nós, não é? Sim, claro. Ou as pessoas dizem que o Ghost of Mars é bom. Exato. Estou a brincar. Defenderes disso. Mas vocês já viram Pro-Life? Já viram? Não, vejam. Não. Epá. Eu por acaso tenho lá o Masters of Horror à espera para ver. O Cigarette tempo. Burns é bom, mas o Pro-Life. Epá, não consigo. Não consigo. Estava-me a rir muito e não era suposto. Acho eu que não era suposto rir com aquilo, que aquilo é dramático. Depois, Montgomery Burns. Não vi. Uma junção do universo Masters of Horror. Bom, então okay, olhem, okay. Já vamos em quase uma hora de programa. Já atingimos a cota. Não, não é já atingimos a cota. É só porque as pessoas também têm. Vocês têm de ir para casa, eu também. E amanhã todos trabalhamos. Portanto, não sei se tiverem mais alguma coisa a acrescentar sobre o filme. Digam agora ao Calins para sempre. Pronto, está bem. É isto. Mas ficaste. Tu há bocado disseste que gostaste um bocadinho mais de ver o filme agora. Mas o que é que o filme te fez sentir agora? Bem, até à próxima semana. Voltamos com o nosso último episódio desta temporada. Porquê é que não me respondeste? Qual é que era a tua pergunta? Não ouviste a minha pergunta. Não, diz-me outra vez. Está a perguntar, pergunta. Tu disseste. Ok, isso foi estranho. Não. Eu ouvi a tua pergunta. Então. Diz lá a tua pergunta outra vez. Tu disseste que agora tinhas gostado um bocadinho mais do filme, mas o que é que o filme te fez sentir? Queria só que me explicasse isso um bocadinho. Não? Português? Do you speak Portuguese? Não. Vou pegar isso de outra maneira. Eu agora consegui descascar mais a cebola que não tinha conseguido descascar à primeira. Ou seja, e choraste lágrimas? Todo este, sim, esfreguei a cebola no meu globo ocular. Não, porque estava a cebola. Estava a gozar comigo. Ele há bocado disse chorar lágrimas. Chorei lágrimas. Eu não estava com atenção. Conseguiste descascar mais a cebola? Sim, eu consegui entender muito mais daquilo que o Cronenberg queria passar e também depois ter vivido mais uns anos e ter passado por um divórcio. Com a ter realidade, só se for. Ter estrangulado a tua mulher. Ex-mulher. Okay? Ah, ok. Essa cabra levou-me tudo o que eu tinha. Sim. E consegui apreciar o filme muito mais agora, ou seja, acho que da primeira vez fiquei só aborrecido. Lá está, porque o filme não me espicaçou muito. Sim. Até aquele final grotesco. Agora, senti algumas. Passei por mais algumas montanhas e vales até chegar a esse grande clímax. O que é que o filme fez sentir? Eu, por acaso, é uma boa pergunta. Por acaso tenho mais uma coisa a dizer. O que é que o filme fez sentir? Eu vou pensar nisso. Não, mas não tem nada a ver. Quer dizer, por acaso até tem a ver com sentir. Que é, Bem, desculpa, repulsa, mas acho que isso é uma sensação tão óbvia que nem entra. Sim. Nem é uma resposta válida para a tua pergunta. Sim, eu faço boas perguntas, tu dás respostas de merda. A minha resposta também é repulsa, mas não em relação ao que tu estás a falar, mas sim em relação a toda a moda e a toda a decoração de interiores dos anos 70. Que são apresentados. Eu não sei se vocês se lembram na esquadra da polícia, aquilo tem um papel de parede. Sim. Às flores verdes, umas portas amarelas. Não, desculpa, o papel de parede é numa casa e na esquadra da polícia são portas amarelas. Aquilo era uma coisa. Eu por momentos não sei se estou a ver o The Brute, estou a ver a Crónica dos Bons Malandros, que não, também é que... tem assim. Fala-se dos anos 80, mas olha que os anos 70 também não foram. Pois. Não fales mal de uma coisa que eu gosto. Mas bom, então se calhar ficamos por aqui, não é? Sim. António, muito obrigado. Podem ouvir o António no segundo take. Depois, de uma vez por mês, também tem lá Universos Paralelos. E o Betamax, que é o podcast de quinzenal que ele faz com o Tiago. Não é? Muito bem. E que eu já participei também. E que é tudo muito à primeira. Giro. E que aí é que se vê que as pessoas sabem mesmo de cinema, não é? Eu podia ter saído entretanto, já ninguém reparava. E dizer que para a semana temos o último episódio desta temporada e que vai ter outro convidado que é um menor de idade. E agora vou deixar isto assim. E agora vou dizer que é o meu sobrinho, que se chama Francisco, e eu pedi-lhe para escolher um filme e ele escolheu o Rocky. E nós vamos falar do Rocky. Com que idade, desculpa? Ele tem 13 anos. O Rui, isto é um... O Rui não sabe disto, mas eu vou pedir ao Rui que façamos um episódio extra. Façamos um episódio extra. desculpa. É só para falares melhor português, ok? Que façamos um episódio extra, sim. Em que eu vou trazer uma caçadeirinha e abato o Rui a tiro. Abatamos. Não, diz lá, um episódio uma extra. A quem chamas Edith Estrela. Exato. Não, um episódio extra para... Ou era mesmo isso que ia dizer? Não. Um episódio extra em que eu vou também trazer o meu sobrinho mais novo, que é um feto. Ainda agarrado ao saco. Assim. Mas tipo, vocês já estão preparados tipo, para falar tipo com 13 anos? Tipo. Vamos ver vídeos do YouTubers também e preparar-nos para isso. Não, eu achei que foi uma escolha muito interessante. Ou era isso ou era o 8 Mile. Portanto, ele o 8 Mile é um bom filme. Sim, mas eu preferi o Rocky e acho que também o Rocky é mais interessante para se falar, acho eu. É? Vamos ver. Mas pronto, António, mais uma vez muito obrigado. Foi obrigado um prazer. Eu. Acho que de facto esta conversa ficou muito mais interessante com a quantidade de informação que tu trouxeste sobre o The Brute e que o meu cansaço ao ver o filme não permitiu assimilar da melhor forma quando estava a ver e contigo deu para de facto, se calhar agora vou ter que ver isto outra vez. E ver a senhora a lamber o feto outra vez. Fico contente. Vou ter aquilo vou emoldurar no meu quarto e ela. Uma coisa boa que o filme também faz. Foi uma honra ter estado no penúltimo episódio sabendo que reservaram o último para uma criança. Ai. Bom. Sim, é dizer que para responder à tua pergunta anterior, que consegui assimilar muito bem, e acho que o filme faz um bom trabalho nisso, aquela dor física e lá está que nos faz sentir a repulsa com a dor emocional do que é a separação de uma família. Sim. E acho que agora a série, depois de ter passado por isso de uma certa forma, consegui compreender esse lado mais frágil e não tão imediato e violento do filme. Sim. Que foi com essa ideia com a qual eu fui ver da primeira vez e uma ideia muito primitiva do ok, Cronenberg, body horror, vamos lá ver o que é que isto tem. Sim. Portanto, não só pela idade, mas também à primeira fechei um bocado os horizontes e foquei-me só no gore. Sim. Mas outras épocas, outras alturas, e eu agora estaremos aqui para ver. O subtexto muito interessante, continuo a dizer que acho que o subtexto do filme é mais interessante que o desenrolar do próprio filme, mas ou aquilo que nós podemos tirar dele do que o próprio filme nos mostra. Mas acho que é um filme de facto essencial. Nem é só um filme para completistas do Cronenberg. Não, acho que é um filme mesmo essencial também para perceber o que é que se passa naquela cabecinha. Portanto, eu sei que já nos despedimos todos. Já. Mas faltou dizer que foi a primeira banda sonora do Howard Shore. Exatamente. Com quem depois só falhou um filme com o Cronenberg e fez bem, não só todos os outros filmes do Cronenberg, como O Senhor dos Anéis E o Ed Wood. Vamos lá meter aqui o Ed Wood aqui para cima. E o Ed Wood, isto é. Qual só... é que foi o filme que ele falhou com o... Boa pergunta, não sei. Sei que não foi o Crash, porque o Crash tem uma banda sonora incrível do Howard Shore. Já viste o M. Butterfly? Já vi. Olha, então? É um ótimo filme. É um filme muito subvalorizado do Cronenberg. Também não tem nada a ver com com o que se costuma associar ao Cronenberg e achei um belíssimo filme. Mesmo. E o Spider? O Spider foi. O Spider é um filme estranho. Foi um filme de viragem. Foi o filme de viragem dele para em que isso deixou foi, o horror gráfico. Eu para... acho que esse até foi o primeiro filme do Cronenberg que eu vi. E pronto, já não tenho memória muito difusa. Mas o M. Butterfly também não é um filme de... Mas não é por isso que o filme é bom ou mau, não é? Eu acho é que o M. Butterfly de facto fiquei... Este filme funciona, aquilo que o filme está a propor, mesmo que seja com uma estrutura mais convencional e pouco ou nada me parece associar ao Cronenberg, gostei bastante do filme. O Spider fez assim um filme muito, muito estranho, não sei mesmo como o que dizer, porque não tenho uma grande memória dele. Deixa-me trocar o filme de viragem como o filme O Ponto Não Retorno. Okay. Sim. Boa, isso funciona. Okay. Boa. Quando então, os travões deixaram de funcionar. E em terceira já, Tiago, estás a ver? Eu gostei desse movimento de mão que tu fizeste. Certo. Ok, pronto. E é isso. Então, olhem, obrigado e até à próxima. Mais uma vez. Eu não volto. Muito obrigado. Não? Não. Então vá, com licença. Eu vou ver o Falar Bom Português do Bom Dia Portugal. Falar Bom Português do Bom Dia Portugal. Está bem. Então vá. Como é que se chama a rubrica? É Bom Português só. Ok, bom português. Nem para dizer o nome de uma rubrica tu consegues ter direito. Canadiense. Estou a brincar com contigo. Qual é que é o problema de falar bom português? E... Assim se fala... Podia muito fazer. Pode... Vá, acaba lá a dizer. Assim se fala em bom português. Vá. Adeus. Está moado, não é? Vá, com licença. Tu, quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhe tu.